for pra ser assim, não dá mais pra mim. Cansei do seu jogo, só me faz de bobo, de gato e sapato. Se for pra ser assim, segue seu rumo. Te amo, eu assumo, mas cansei de sofrer. Não quis o amor que eu te dei, não acreditei quando você me falou que nunca me amou. Que é conveniência, amor de aparência é frio e calor. Quando a gente gosta é feito de idiota, não enxerga um palmo diante do nariz. Mas nada é pra sempre, um dia a gente sente que quer ser feliz. E agora pra cantar com a gente, nossos amigos Alex e Ivan. Chega junto, moçada! Se for pra ser assim, segue teu rumo. Te amo, eu assumo, mas cansei de sofrer. Não quis o amor que eu te dei, não acreditei quando você me falou que nunca me amou. Que é conveniência, amor de aparência é frio e calor. Quando a gente gosta é feito de idiota, não enxerga um palmo diante do nariz. Mas nada é pra sempre, um dia a gente sente que quer ser feliz. Faz barulho, Ricardo e Rangel! Não quis o amor que eu te dei, não acreditei quando você me falou que nunca me amou. Quer conveniência, amor de aparência é frio e calor. Quando a gente gosta é feito de idiota, não enxerga um palmo diante do nariz. Mas nada é pra sempre, um dia a gente sente que quer ser feliz. Mas nada é pra sempre, um dia a gente sente que quer ser feliz. Mas nada é pra sempre, um dia a gente sente que quer ser feliz.